Panorama Agrícola para 19 de novembro de 2013, terça-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira de lua cheia, hoje, 19 de novembro, este é o Panorama Agrícola. Na mesa de som estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. O ditado do dia é: o tédio é invenção dos preguiçosos. No Panorama Agrícola desta terça-feira, uma dica para quem está envelhecendo. Na entrevista, o destaque é para o prêmio EPAGRE Escola Ecologia. E no noticiário, 37 municípios são beneficiados com equipamentos agrícolas. Ligue 48-3665-5359 e deixe o seu recado ou participe do Panorama Agrícola por e-mail: panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Dica do dia. A prática regular e leve de exercícios é benéfica para a grande maioria das pessoas. Para os que estão na terceira idade, o exercício ajuda a combater o excesso de peso e melhora a capacidade respiratória. Um pouco de musculação, com a orientação de um profissional, vai ajudar a reduzir a perda de massa muscular e óssea. Fortalecer os músculos reduz dores e problemas de coluna. É hora das notícias. 37 municípios catarinenses foram beneficiados com a entrega de implementos agrícolas pela Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca. Equipamentos adquiridos com recursos do Fundo de Desenvolvimento Rural, um investimento de R$ 2 milhões. Os equipamentos estão sendo cedidos às prefeituras por termo de cessão de uso para fomentar a agricultura. Entre os implementos agrícolas estão ensiladeiras, carretas agrícolas, distribuidor de calcário e adubo, balança bovina, grades niveladoras e aradora. Os municípios catarinenses beneficiados foram os de Aurora, Anitápolis, Balneário Gaivota, Bom Retiro, Braço do Norte, Campo Alegre, Campo Belo do Sul, Canoinhas, Criciúma, Garuva, Grão-Pará, Gravatal, Ilhota, José Boatê, Lages, Laguna, Lauro Miller, Major Gersino, Major Vieira, Maracajá, Morro Grande, Nova Veneza, Otacílio Costa, Pescaria Brava, Pomerode, Rancho Queimado, Rio do Sul, Santa Rosa do Sul, Santo Amaro da Imperatriz, São Bonifácio, São Ludgero, São Joaquim, São João do Itaperiú, Siderópolis, Sombrio, Trombudo Central e Uruçanga, municípios do estado beneficiados com equipamentos para fomentar a agricultura. Nesta quinta-feira, 21 de novembro, em Bandeirante, no extremo oeste do estado, acontece o segundo encontro municipal Pastoreio Racional Voza. Vai ser na comunidade de Linha Prata. Um trabalho de orientação e acompanhamento técnico da EPAGRE para famílias que produzem leite. Na comunidade de Linha Prata, existe uma unidade demonstrativa de produção de leite à base de pasto perene. Recentemente, o escritório da EPAGRE em Bandeirante realizou duas oficinas sobre qualidade do leite para famílias beneficiadas com o crédito fundiário. Confira a entrevista de hoje. Conversamos hoje com Bernadette Panseri, que é pedagoga e coordena, uma das coordenadoras do prêmio EPAGRE Escola Ecologia, que neste ano chega à sua 7ª edição. A premiação ocorre na sede da EPAGRE em Florianópolis, nos dias 2 e 3 de dezembro. É isso, Bernadette? É, nos dias 3 e 4 de dezembro. 3 e 4 de dezembro. 3 e 4 de dezembro. Quantas escolas vão ser premiadas? Então, o prêmio, em todas as edições, a gente premia 10 escolas. independente do número de escolas que se inscrevem para a premiação. É, são 10 escolas premiadas. Óbvio que se tiver menos de 10 escolas inscritas, então faremos menos premiações. Mas todos os anos tem se inscrito muitas escolas, né? Então, cada edição a gente premia as escolas, as 10 escolas que mais, digamos, que os trabalhos na área de educação ambiental estão mais de acordo com o que a gente propõe em termos de educação ambiental, como área de valorizar os aspectos tanto culturais, quanto das comunidades, a integração escola-comunidade, como os aspectos ambientais, né? Os aspectos sociais, a socialização das crianças, o conhecimento da agricultura familiar. Então, quanto mais amplo é o trabalho da educação ambiental, então, mais pontuação a escola recebe e, por conta disso, então, a gente vai premiando as 10 escolas que estão inscritas, que têm melhor abarcado essa proposta de educação ambiental. E esses seriam, então, os critérios para contemplar a premiação? E junto com eles tem o critério de ser trabalhos inéditos, né? Trabalhos que fazem releituras, que têm inovação. Podem ser os temas tradicionais até, como um dos temas tradicionais é o lixo, por exemplo, que lá desde o início dos trabalhos de educação ambiental, o lixo tem sido um tema recorrente, mas que dentro dele tem algum aspecto inovador, integrado com as crianças, com as comunidades, uma nova percepção sobre esses aspectos. Então, além dessas questões, ser um trabalho inédito, ter alguma coisa de inovadora, onde as crianças realmente tenham novas percepções sobre aquilo que está sendo trabalhado. Bem, para os dias 13 e 4 de dezembro, já há o número de inscritos e também o nome das escolas premiadas ou ainda não, Bernadette? Na verdade, assim, nós estamos recebendo, porque como a premiação, as escolas se inscrevem em cada uma das regiões da EPAGRE e em cada uma das regiões é feito, organizado uma comissão avaliadora. E ela, então, se encarrega de daquela área, das 10 unidades de gestão técnica, sai de cada uma delas uma escola de todas as que estiveram inscritas. Então, tem algumas regiões que ainda não nos encaminharam o nome das escolas, mas a grande maioria já temos o nome das escolas e, inclusive, já estamos organizando toda a proposta da programação, né, e das orientações que as escolas vão estar recebendo para vir a participar da premiação. 3 e 4 de dezembro, uma terça-feira e uma quarta-feira. Normalmente, Bernadette, além da premiação em si, aqui no auditório da EPAGRE, tem também um passeio cultural junto às praias da ilha também, né? Na verdade, a gente faz uma atividade assim educativa, né? Então, nós temos, além da solenidade, que a escola vem e participa para receber a premiação, nós temos uma troca de experiências entre as escolas, onde cada uma mostra, então, o seu projeto de educação ambiental. Temos uma noite cultural, onde também as escolas trazem apresentações, né, culturais e da parte ambiental que as escolas preparam. E depois nós temos, no segundo dia, nós temos atividades que ocorrem paralelas. Nós temos oficina para os professores na área educativa, como trabalhar com jogos de cooperação, jogos educativos com as crianças. E as crianças aí têm uma trilha ecológica. E nesse ano, além da trilha ecológica, as crianças vão estar conhecendo o projeto Tamar. E depois, na parte da tarde, aí nós juntamos todos os grupos novamente, os professores, as crianças e a comunidade, e a gente faz, na verdade, uma viagem educativa por Florianópolis. Então, eles conhecem o centro de Florianópolis, a parte histórica, cultural, conhecem a ponte, a nossa famosa ponte Ercílio Luz, né? E depois, então, sim, aí conhecem um pouco das praias, né? Então, a Lagoa da Conceição e a Joaquina, que geralmente se para lá para as crianças tomarem um lanche, botar o pé na água, né? E depois, então, a gente retorna para mais uma atividade cultural à noite e aí, no outro dia de manhã, as delegações voltam para casa. Correto. Entrevistamos Bernadette Panseri, uma das coordenadoras do Prêmio Epagre Escola Ecologia, dias 3 e 4 de dezembro, a premiação aqui em Florianópolis. Muito obrigado, Bernadette, pelas informações. Nós é que agradecemos essa oportunidade. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.